levando minha vida. A cada dia uma nova vida, uma nova experiência. A vida não imita arte, imita um programa ruim de televisão. A cobiça nos envenenou, levantou no mundo as muralhas do ódio. Ter atitude e ambição, deixo a vida me levar, dombi, satisfação.